032 reassume na proa de Duna, autorizado LS 10 para 2000. Proa de Duna, autorizado LS 10 para 2000, azul 40 32. 10 109, senhor. Confirme. O ajuste. 1011, 109. Obrigado. Voo 649 para Ilhéus, utilizado nível de voo 240. Decolador 10, após curva direita, saída da EL, leia após voo direto Ilhéus. Controle 19.35, torre 118.6, transponder 5522. O condicionamento correto é forte pronto para push e acionamento. Janeme é dentro do quadro autorizado, o Porto 105. Voo no 396, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Guardando no 396. A Charlie para Maceió, nível de voo 090, decola da 10 após curva à esquerda. Pega Conde, controle 119.35, torre 118.6, transponder 0260. 6327, livre da colagem 10, vento 090 graus, 149. 090, aguarda que me queira, 6284. A partir de agora, frequência livre, coordenação local, negativo, ascensão. Acionamento, meu Dr. Charlie. Posso, para meu Dr. Charlie, autorizado a acionar e pode quanto tartaca. Poxa, né, visual, confirma, eu tenho um Boeing 737, final de 3 milhas. Tipo, tipo, pronto pra cópia? 3155, para Guarulhos, autorizado, nível de voo 380, via UP Zulu 44, decola da 10, após curva direita, saída da EL, Leda, após veio, foi Eudes. Controle 119.35, torre 118.6, transponder 5553. No 3155, alojamento correto, reposto ponto para puxa e acionamento. Tá rodando aqui, 627, aguarde para o puxa. Salvador Azul 4065, autorização para Campinas, nível 360, acende da Sierra. Corre e mantenha a saída dela. Lateral, Janeme 37. Passa no externo, azul 4032. Torre 118.612, azul. 18.6. 3192, 2000 pés, autorizado LS. Prossegue 2000 pés, autorizado LS. Da 3192. Puxe de imediato. Só que pouso pairado, cabeceira 35. Tem condições? Vento 100 graus, 14 nós, reporte na cabeceira 35, Mike Eco Delta. Chapa Alfa 34, correto? Você já está pronto para iniciar o TAC? Inicie que temos uma aeronave aguardando para fazer pushback, ok? Inicie o TAC, reporte para cruzar o Pátio 1. Ono zero, está autorizado, reporte TAC. 5 não vai interferir com sua aproximação. 27, no PAT 3, coordena o tipo de solo, vai passar caldo Seneca, após o mesmo pode executar seu push e formar TAC. Após o que inicia o pushback acionamento, reporte pronto para ataque. Alô, comandador, bom, 396, Bimbo Anapu. Bando 396, autorizado, táxi de alta, reporte antes da Juliette. Vamos repetir a Juliette, 392. B2, passou do nosso torre, 118.62. 118.62, até 3192, estabilizado. Observe a passagem do Airbus na curta final ali e mantém após agilizando as manobras, 35241. Após o Zoom, vai ganhar uma 3241, mas vai ganhar pela tarde da nossa equipe. Ok. Oi, Salvador, boa tarde, está 3192, 2 milhas, Índia Serra, baixado travado. Boa tarde, na 3192. Continue a aproximação, será o número 2 para pouso. Informo também a TR da Trip e vai iniciar a rolagem dentro dos próximos segundos. Afirmativo, está 3192. Controle 1 no 9.35, 2 1 no 8.6, transponder 5474. Ok, para Campinas, nível 360, decola da 10, curva direita, saída da Leda, após bridge. O controle é 1-1-9-3-5, transponder 5474. Azul 4065, regimento correto, é suas pontos para push e acionamento. Acordará pronto, Azul 4065. Afirmativo, Mike Echo Delta, autorizado prosseguir táxi a baixa altura até o pátio 4. Alfa-Bravo-Babá, prossiga. Próxima direita, agilizando no 219. 219, Azul 4038. Utilizado de Vidbull 380. Decola da 17, curva à direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle 1-9.35, torre 1-8.6. Responder 5565. Dão no zero, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Corregimento correto, posto pronto para posicionamento. Salve, Salvador, boa tarde. 4032, livrou a pista na alma. Luca 032, autorizado ataque de alta, posto antes da Juliette. Autorizado, ataque de alta, posto antes da Juliette. Só 032. Boa, 2 alunos, até 5 bom trabalho, desculpa novamente, senhora. Nada, que é isso, bom voo. Bom trabalho aí para vocês. 032, autorizado, portão 03. Gol 396, autorizado, portão 07. Nova, tá 315 para o táxi com 37 a bordo do 4 e 11, alternando o galhão. 3155, aguarde para o táxi. Guarda. Delta Ciente, frequência livre, boa tarde. Romeu Delta Charlie, ali mantém 1-0. Salvador, muito boa tarde, eu tenho 5241. 5241, sobe 200 na saída Arbor, transição Alefa, vigilância. Ciente, Arbor, Alefa, 200, 5241. Autorizado táxi via pátio 1, táxi em Índia, quando esperado 1-0, QNH 1-0, 1-1, torre 1-8.6. Autorizado táxi via pátio em Índia, quando esperado 1-0, QNH 1-0. Solo 35, 627, 68 a bordo, autonomia 3 horas e 30, alternando Salvador para o táxi. Charlie, livre da colagem no zero, vento 090 graus, 1-2 nós. Antes da Juliette. Alfa, informação da Juliette. Rebo Tiff 627, autorizado o táxi. Reporte para ingresso no pátio 1. Vou para ingresso no pátio 1. 4032, final, Alfa, Juliette. 4032, mantém a posição. 4032, 4032. Azul 4065, pushback acionamento. Azul 4065, aguarde para puxar acionamento. Aguarde. Controle, Salvo Azul, boa tarde, eu passarei 2231, informação terra. 2231, via chegada Mari, 2000 pés, 1011. 25, 2231. Rebo 627, siga o Airbus da TAM, autorizar o táxi via Pátio Uno, Taxi Índia, quando esperado no 0, QNH 10 no 1, Torre 1 no terceiro momento. Autorizado o táxi via Índia, Torre 1 no 8, terceiro momento. 90, saída Conde, transponder 0260. Conde, já acionado, na Conde, Romero Atatiá. Alfa Bravo Papá, está na Aerostar. Chame a torre em 18-3 para acionamento e táxi deste setor. Alfa Bravo Papá. ...032, autorizado, portão 03. Autorizado, Juliette, do 3, passa 032. Alfa Juliette, na 3-2. 3192, autorizado ingresso na Juliette, portão 10. Juliette, portão 10. Meu táxi. Trip 5627, mantenha o ponto de espera. Nove, aguarde para puxar o funcionamento. Uno 55, livre da colagem no zero, vento no 00 graus, uno 5 nós. Tip 5627 ali, mantém no zero. Zero 065, codênico equipe de solo que após o parqueamento do Airbus 320 da TAM, autorizado puxa acionamento. Aqui após a passagem do TAM e o 4065. Então, história da conquista ou Monte Claro? Aguarde. Muito obrigado. TAM 3155, decolar 253, controle 1935, bom voo. Obrigado, boa tarde, 3155. Controle Salvador, boa tarde, está 3155 decolado, Dion. 3145, 2000 pés, via Bonfi, ajuste 1011. Salvador, está 3155, boa tarde, decolado, vai cruzar 2000 na Dion. Saída Dion 380, vigilância 3155. Dion 380, 3155. Boa 2000, via chegada Bonfi, ajuste 1011. 2000, chegada via Bonfi, 1011. Só para prosseguir. Chega do papá, pronto para cópia? Chega papá. Para comandar a Tupã. 1-0-0, decola da Luz 7, após curva à direita, Coral, controle 1-1-9-35, torre 1-1-8-6. Transponder. Daião, liga. 0-2-6-4. De meia dúzia de milhas, quando ele assume na projetada. Mateiro, direita, 0-7-0-2-2-3-1. Papá Tango, índice Delta Papá, protegimento correto, é correspondo para push e acionar. Ajuste no 0-1-1. Veja Delta Papá, para acionamento, chame torre, frequência 1-1-8-6. O 2231 no curva esquerda na proa 045, nessa proa intercepta o ILS, 2000 pés, 1011. 045, nessa intercepta o 2231. Tudo bom, número 49, 1 no 0, 2 0, 3 0, 5. Alterna Aracaju, POP 107. Rafa Papá, autorizado o cruzamento a 17, Quebec, Mike Lima. Lima mantém posição e chama o solo em 1-2-1-9. Bruno 649, autorizado táxi via Taxi Índia, pode esperar da 1-0, torre 1-1-8-6. Índia, ponte para 1-0, cadê 26 a torre, pode tentar 9. Azul 4065, autorizado táxi via Fátima 1, táxi Índia, ponte esperada 1-0, torre 1-1-8-6, NH 1-0-1-1. Índia, Fátima 1-0, ponte 2-4-0-0. Índia Delta Papá, Lima, Hotel no 7. Gol no 649, a linha aí mantém 1-0. Mantém 1-0, gol no 649. Informa helicóptero, próximo ao marcador externo. Esse é 131. Mesmo mantém 500 pés. Questão 131. Romeu, Alfa Bravo Papá, autorizado táxi, via pátio 1. Taxiway Índia, ponto esperada 10, torre 1, norte decimal 6, QNH 10, 11. Uno 649, livre da colagem 10, vento 100 graus, 149. Colagem autorizada 10, voo 649. Ponte azul 4065, próximo ponto zero da zero pronto. Azul 4065, mantenha o ponto espera ao atingir. Mantenha o ponto espera ao atingir. Ciente 31, torre 118.6. 18.6, uma boa tarde. Boa tarde, tá 3145, autorizado LS, reporta estabilizado. Autorizado LS, X-ray, reportará estabilizado. Já Delta Papá, mantenha, posso esperar. Correção, mantenha a pista no 7. Saída da EL, vigilância, sábado 240. Dael 240, gol 649. TAN 3155, chama Recife 13325, alterno 1260, TAN 3155. 3325, 260, boa tarde. 55. Boa. Livre pouso no 0, vento no 00 graus, 159. E livre pouso, 2231. Maravilha, tá bom? Afirmativo. Solo Salvador, boa tarde, Oceaner 6321 com a Serra, autorização Brasília. 627, solicita voar direto a Aracaju da presente, nível final 150. Aguarde a autorização 5627. Aguardando, 27. Autorizado 150, direto a Aracaju 5627. É minha TV 4, toma pra cópia. Xené, minha TV 4, para Petrolina, autorizado nível de voo 340. Decola da 10, após curva esquerda, saída Momo, transição Foque. Controle 19.35, torre 18.6. Responder 50 no 0. Controle, pode ir. 3 no 4, para Petrolina, autorizado nível de voo 340, decola da 10 após curva esquerda, saída Momo, transição Flock, controle 119.35, torre 118.6, transponder 50 10. Autorizado 340, pista 10, primeira curva esquerda, saída Mono, Flock, controle 19, torre 18.6, viu? Responde ao 5.0.1.9. Oceaner 13.4, cruzamento correto, reporte pronto para puxa e acionamento. Posso parar, está na posição, obrigado. Oceaner 321, pronto para cópia? Está pronto para cópia, 321. Oceaner 321 para Brasília, autorizado nível de voo 320, via peso 17, decola da 10, após curva direita, saída arbor, após voo elétrico. Controle 19.35, torre 118.6, transponder 5003. Brasília 320, via do Zulu 17, da colada 10, curva direita, desceu da arbora, após voo elefa. Controle 19.35, torre 18.6 e o transponder 5003, ou Xanero 6321. O Xanero 6321, contagiamento correto, reposto pronto para posicionamento. Contará 6321. Azul 4065 ali em Manteno 0. E já dá tapapá na escuta? Ok, informo que o senhor será o número 2 para a decolagem. O número 1 é o azul que se encontra ali, agora a ponte espera para alinhar na pista 10, ok? Passaria 2231 no solo ao 04, direito no 219. 219. Confirme, Alfa Bravo Papá. O senhor é o número 3, ok? O senhor é o número 3 na sequência. O número 1 é o azul. O número 2 é o Charlie 310, que se encontra aliado na 17. E o senhor é o número 3. O 4065, livre decolagem 10, vento 10, 0 graus, 14 nós. Um 1.500 pés, quilo Quebec Serra. Batango Bravo, quilo Whisky, gente, aguarde para a cópia. Ingresso na Juliette, 2239. Passaria do 223 não autorizado, remoto no 4. Remoto no 4, 223. Juliette da 10 X-Ray, 45. 45, torre 118, meia dúzia. 116, obrigado, sargento. É. E Salvador, muito boa tarde. 3145, 2 milhas de serra abaixo travado. Boa tarde, são 3145. Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Continuando a aproximação, aguardando a autorização, são 3145. Azul 4065, decolar 206, controle 19935. Bom voo. 1935, boa tarde, bom trabalho, 4065. 5260649. Controle de Salvador, muito boa tarde, Azul 4065, decola na sua escuta. Azul 4065, direto da EL 360. Da EL 360. Zé que serve condições de manter esse visual na Pro 080, direto para a rotatória? Direito no corredor, axé. Controle 119.35, torre 118.6, transponder 0116. Controle. Para acionamento, chame torre, frequência 118.6. Confirme tempo estimado de voo. Nível? 150. Autorizado na 50. Final 5627. Salvador, boa tarde, tanto 3217. 3217, possível? Poderia adiantar a subida para prevista aí para Campinas, senhores? Dael, Leda, Bride. Muito obrigado. Estamos na sua escuta. Quando tiver autorização, informação se é. Cliente, ficou para a